O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. É mais linda a vida se existe amor. Tem mais cor na paisagem se existe amor. É bonito envolver-se por inteiro com alguém, com amor, por amor. É mais curto o caminho se somos dois. É mais fácil entregar-se quando há calor. Só na manha. É melhor perdoar e estender a mão, amor. A empresária Cris. Alô, Cris. É melhor. A nossa empresária lá do ponto certo do celular. É melhor. Em frente à Estação das Docas. Por amor. É fácil renunciar a tanta coisa. Que eu passei por amor. Você pode fazer sempre um amigo e esquecer a dor. Por amor é mais fácil vencer a solidão. Com amor você pode ganhar saudade. Meu coração. Parceiro Gago, é mais do grande taxista Gago e a sua primeira dama. Aí Gago, um abraço. Amélia Garcês. Tem mais luz o sorriso se existe amor. Amigo Cachaça, lá do Leco Som. São brilhos. Aí a Cris Eventos também. Quando olham. Juntamente com o Elton. Alô, Elton. Com amor. O Elton, barca boa. Por amor. É fácil renunciar a tanta coisa porque eu passei. Por amor, você pode fazer sempre um amigo e esquecer a dor. Por amor é mais fácil vencer a carroça, a solidão. É saudade. No fundo do espelho, onde você se vê, há uma criança. Meu parceiro Galo, consagrado Galo do DVD. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar aquela esperança. Ela tem no olhar. Toninho, nho, nho, nho, nho, nho, nho. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela é a atriz principal. Ei, Kátia. Coisa tão pouca, você não vai desistir. Também está por aqui as nossas lajas. As lajas de luxo. Tem tudo pra ser feliz. Como esse pássaro, você pode brilhar como esse sol. Você pode voar livre no espaço. Na roça da saudade. Ou ficar perto do chão e sempre só. Maurício Campos, na cidade. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. Cada passo seu, cada movimento, a todo momento só dá você em meu pensamento. Grande Paulo Grafite! E aí, Paulo? Quando a noite vem, quando sopra o vento, é querida Vânia Santos. E aí, Vânia? Vai dar você em meu pensamento. Cadê a Clau, hein? Clown. Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você? A cada gesto seu eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Empresária Cris, alô Cris! Não importa. Minha comissão de frente. Correr, eu estarei. Minha comitiva Carroça Festa. Pode. Como sempre aqui do lado. A cada gesto. Minha amiga Cris. Aí a Conceição. É a dona Patrick tá solteira hoje. Nossas tigresas. Alô, tigresas. Eu estou lá dos Jurunas. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. DJ Toninho, Toninho. Também já por aqui um empresário de grão, Ailton Santos, e a sua esposa Andresa. Eles formam um casal de luxo. Com meu toca-fita ligado. Alô, Tigrão. A nossa canção eu ouvia, correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Mas de alguém que te ama e que sofre. Buscar você. Exuberância. Luxo. Beleza. Qualidade. Tecnologia e modernidade. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia, correndo nas luxuosa da saudade. No asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo. Orgulhosamente, Marajoara. Sobre o meu. A dona da noite chegou. Vira a viola. Cante uma canção. Olha meu amigo Antônio Zé Borani. Alô Antônio. Que fale do céu. Que fale do Bora, Gago. Que fale da vida. E de Deus. De mim e de você. Diga que você pretende tudo deixar. Que só lhe interessa da vida. Também parceiro Lázaro, que tenha um bar, proprietário da sapataria Dom Lázaro, olhar lá em frente ao senhor, o Pátio Belém, tá aqui com a gente lá na Padre Tico. E Lázaro, um abraço pra você, garoto. E a tarde quando o sol se for e brilhar a lua prateando o chão, vou lhe pedir, vira a viola e cante uma. Olha quem chegou, meu empresário Pitos, lá do Pitos Lance. Brasinha, é uma honra receber esse cara aqui, viu? É velha guarda, essa é velha guarda. Juntamente com a sua esposa, a nossa Ana Maria. Pitos Lanches, aonde você encontra o leitão, o melhor leitão do mundo. É isso, Pitos. Diga que você pretende tudo deixar. Que só lhe interessa da vida. Pitos Lanches é mais que um lanche, é uma refeição. Se for até Recife, vem pra luxuosa carroça da saudade. Não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife mas parecem nossas lajas. Coisas lá do céu. Meu irmão, pelo amor de Deus. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Olha, gente, o Corral do Diel já funcionando a todo vapor. A próxima, bem próxima à escada, vendendo os produtos da carroça, camisas, bonés, aí chapéus, tudo isso da Luciosa. Alô, Diel! Atenção, Luciano, dá um chega na portaria. Que coisa mais linda. Como tem moça, como tem moça. Quando você for até Recife, não esqueça. amigo Clevino e a sua esposa aqui do lado. Pois nas praias e o sol de Recife são na terra um pedaço do céu. Eu tenho tanto amor para te dar. Meu bem, vou te deixar. A dona da noite. Tu és o que eu sempre sonhei. O amor que eu tanto esperei. Quanto amor eu tenho pra te dar. Quero estar contigo. Tu és meu mundo, meu abrigo. Quero gritar ao mundo que sou feliz, sou feliz. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Eu tenho tanto amor para te dar. A dona da noite. E nunca, meu bem, vou te deixar. Tu és o que eu sempre sonhei. O amor eu tanto esperei. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Da roça da tanto saudade, a dona da noite. Pra te dar também. Toninho, o maestro competente e consagrado em saudade no Pará. Já por aqui o Pimentinha. Aí, Pimentinha. Tá com a gente, velha guarda. O sabadaço aqui no Palácio. Segundo. Aí, meu parceiro Renato. Juntamente com a sua esposa Shirley. O meu casal, o Lari Coraci. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Brasil! amiga Lene da Natura. Ao lado do seu esposo, meu parceiro Gago, o homem da pista negra. Valeu a presença, viu, Gago? DJ Toninho. Dona Nina, aí, seu Paulo. Também te abraço também, o casal Velha Guarda. Aí o seu Braz e a Dona Marina. Alô, Braz. Alô, Marina. DJ Toninho. Das fronteiras. Alô, Cris! Aqui está no comando. Por aqui, meu parceiro Lindo Arte. Aí, os grandes instrutores de barbearia. Faz o cabelo dos grandes DJs de aparelhagem. Ele tá aqui com a gente. E Lindo, bora dar um trato no meu lá. Go away, and nobody else could be near. There's always a smile to remember.

quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Carroça da Saudade. Se voltar para mim, te perdoarei por todo o amor que sinto por ti. Aí o nosso carroceiro Rony, só na manha. Só agora eu sei quanta falta me faz. Vou te confessar que te amo demais. Alô, Camila, show! Cadê a empresária de Naldo? Não sei o que fazer se você me deixar. Acabaste com o empresário de Naldo. Volte logo, meu bem, senão eu vou chorar. Meu amor, meu grande amor, volte pra mim. Já por aqui, parceiro Brunel. Alô, Brunel. Se você não voltar, vou enlouquecer. Grande Gago. E aí, Gago? É difícil ficar. Juntamente com a Lene da Natura. O casal de luxo. Meu amor, meu grande amor, volte pra mim. Espaçonave do amor no infinito. E aonde ela for, por favor, meu amor, aonde ela está, conte logo uma história. Desbicho um papo legal, informal. Isso é uma praça mora. Eu quero é sempre mais. Também te abraço com muito carinho. Esse espaço infinito. Mas, carinho, está indo. Meu parceiro DJ Richard. Mais. O homem que comanda o Furacão. Estamos juntos aqui no Palácio. Carroça. Aí o Furacão. Quero é. E também o Luke São Saudade. E aí, Richard? Como é que tá aqui? Infinito. Festa bacana aqui no Palácio. Bora, Toninho, festa tá bonita demais. Hoje o Palácio dos Bares, lotadinho esse sábado gostoso. Abraçar minha família Prime aí. Olha lá, Toninho. Prestigiando hoje o show da Carroça da Saudade aqui no Palácio. Grande Richard, é considerado. Um abraço a toda a galera do Furacão. Eu vou encontrar uma espaçonave do amor do infinito. E aonde ela for, por favor, meu amor, aonde ela está, conte logo uma história. Desbicho um papo legal, informal. Isso é uma praça mora. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido. Vou te levar pra cama, gata. Vou no CD de Josias. Já tá prontinho aqui no lado com o Lúcio Campos. CD de Josias, primeiro tempo. Já prontinho com o Lúcio. Estamos gravando no Jornal do Maestro. O empresário é Cris. Ponto certo do celular. Em frente à estação das locas. Quem é o gostosão daqui? Alô, Cris! Sou eu. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu. Sou eu. DJ Toninho. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu. Sou eu. Sou eu. Direto do túnel é do tempo. Você, hein? Se liga. Alô, DJ Toninho. Vou te levar pra cama, gata. Vou te deixar toda nua. Vou te lamber, vou te morder, safada. Você vai ficar tesuda. Vou te abraçar, vou te beijar. Vou te deixar nas nuvens, é loucura de amor. Eu sou força total, o sexo campeão. Vamos fazer amor. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. A Roça da Saudade, a dona da noite. Meu amor, por favor, não esqueça de mim. A dona da noite chegou. Porque sei, sem você será o meu fim. Mas pra ela, tanto faz. Se eu sofrer, ela não gostar de mim. Vai! Só senti a canção que tocava em seu coração. Sua pele suave, macia ao tocar minhas mãos. Minha querida Cris Eventos. Alô, Cris! Eu não sabia, ela é apaixonada. É fã e fica admirada. Como é que é, Ana Maria? Será você? Olha quem chegou, minha amiga Orelha. Aí, Orelha! Multidão, tô procurando você. Essa velha guarda. Pra te dizer que você é tão linda assim. Fazendo os meus olhos. Alô, Vânia Santos! Será você? É o nome da emoção. Na multidão tô procurando você. Pra te dizer que você é tão linda assim. Fazendo os meus olhos brilhar. Vou te encontrar na multidão. Banda Pop Show. Meu amor, por favor, não esqueça de mim. Porque sei, sem você será o meu fim. Mas pra ela, tanto faz. Se eu sofrer, ela não gostar de mim. Só senti a canção que tocava em seu coração. Sua pele suave, macia ao tocar minhas mãos. Eu não sabia, ela é apaixonada. É fã e fica admirada. Será você a desconhecida? Na multidão tô procurando você. Pra te dizer que você é tão linda assim. Fazendo os meus olhos brilhar. Será você a desconhecida? A multidão. Você é meu sol, você me seduz. Você me aquece debaixo do teu lençol. Isso é bom demais. Uhul! A noite acontece. Teu jeito de fazer.